Rapaziada, graça. Meu nome é Arthur. Moro aqui em Ribeirão das Neves, MG. Eu vim pra falar pra vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Deus trabalhou demais na minha vida até aqui. E o que Ele fez por mim, Ele tem pra fazer por você, certo? Mano, mina, o melhor de Deus tá pra vir em nossas vidas. O melhor de Deus está por vir. Ele te ama. Mesmo que teu pai ou tua mãe te abandone, Ele é o único que nunca, nunca, nunca te abandonará. Ele tem o melhor pra ti, parceiro. Ainda há tempo. Arrependa-se. Ele é o único que pode te dar estratégia, ousadia no Espírito Santo pra você passar por o que você tá passando. E quando você passar, você vai olhar pra trás e falar: foi o meu Senhor, meu Deus, Jeová Jiré, que me ajudou até aqui. Rapaz.